No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Melhor ficar. Sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar. Esse meu canto que não presta, detesta. Mas isso é tudo que me resta nessa festa, nessa festa. Eu vou ferver como que um vulcão em chamas, como a tua cama que me faz tremer. Como amor remoto que eu não sei viver. Vou poder contar meus filhos, caminhar nos trilhos, isso é pra valer. Pois se uma estrela de brilhar, outra então tem que se apagar. Sem sequer sentir, sei que a minha dor no peito que eu escondi direito agora vai surgir. Numa tempestade doida pra varrer as ruas em que eu vou seguir.